625 na escuta? Prossiga. O 6225 está condicionado após a passagem do tráfego da Gol, que está prosseguindo para o ponto de espera, autorizado o posto no 01. Certo, após o Gol, autorizado, 6225. Confirme-se, Triptimo 3 do nome. Caso ajude, Triptimo 3 do nome tem condição de manter high speed, 290 nós, até 5 minutos de espera. Sim, Triptimo 3 do nome, mantenha, reduza para 2409. Certo, para 2409, Triptimo 3 do nome. Direita, o transponder aciona 5003 e o controle 120.8. 200 autorizado, decolando 05 à direita, saída da Arbol 2, direto. Aciona 5006 e controle 120.8, retrique 5221. 5221 no cotejamento correto, cima para a posição remota na 3. Camarada. Nacional agora, da 1-0. Passagem do mesmo autorizado de colagem de pistão no 7, venda no 60 graus, 08 nós. Querengal no 08. Prossiga. Eu acredito que mais uns 7 minutos. Eu tenho a aeronave da Oceanet, vai iniciar o pulso no 01 após a passagem do tráfego da companhia, e o senhor vai na sequência assim que a mesma iniciar o ataque. Ok. Gestão Zulu, atende pela aeronave após a passagem da mesma, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Após a passagem, alinhar e manter o direto em Zulu. Alfa Charlie, no solo 08, de pista da direita, chama o solo 1-2 no 9. Primeira direita, 2-1, a favor. Romeu, Kilo, Sierra Lima, decolada 08, chama o controle 1-2-0-8. 1-2-0-8. Olhe, bom dia, Papa Romeu, Kilo, Sierra Lima, decolado na sua escuta. Papa Romeu Kilo Serra Lima, contato radar, sou para o 1-0-0, perfil da Arco. Informe se é estimado para o pouso. Momento. Juliette, estamos autorizados a decolagem pistão no 0, vento no 60 graus, 07 nós. Pushback, acionamento. Tá 3663. Mantemos escuta guarda para push. Aguardando 3663. Oceania 6211 na Lima, tem pista 1-0. Autorizado, Eliane, manter pista 1-0, Oceania 6211. Vou no 923, poderia adiantar mais um pouco? Afirma, agora sim, senhor, 923. Boeing 31, Bravo 350, seguirá como número 2 para a aproximação. Ah, ok. Copiado, 6319, então descendo para 4108. Sete do prazo. Sete, estamos no nível, colado 1-0, chama o controle no 2-0-8. 2-0-8, tá resolvido. Dá 1-0, aplicou. Stand by to clear to Berlin for 01. J Alpha Charlie, está autorizado o cruzamento do pátio para seguir via Lima mais Quebec, e na Quebec vai chamar a torre, 118.6, para o cruzamento. Quebec, vai chamar a torre para o cruzamento. Provador, está 3859, portão 9, pushback, acionamento. 59, mantendo escuta aguarda para push. Mantendo na sua escuta, 3849. Alfa Bravo, mantendo escuta agora para a cota. Alfa Salvador, TAM 3304 para pushback. 3304 é o número 2 nesse setor, vai mandar no escuta e vai aguardar para push, ok? Gente, mantendo a escuta, o 3304. Salvador, 6225 da Oxanel, táxi 53 a bordo, 4 horas e 30, alterna Goiânia. Peguem de Alfa, ponto de espera 118.6, 1018 no altímetro, tenha um bom voo e até a próxima, 6225. Peguem de Alfa, ponto de espera 18.6, bom dia. Então tem previsão de espera pro 3663, para o push? Será autorizado assim que possível. O gol no 605 fica condicionado assim que a aeronave da Bianca iniciar o push. Inicial táxi, autorizado push no 03. Tem, pois, início do Bianca vai prosseguir o 605. TAM 3663, autorizado push, chama táxi. Chamará para o táxi 3663, está iniciando. ONU 1, reduzindo, 180. 353, ONU 6, reduza para 1809. 789, TAM 53, ONU 6. Confirme, TAM 53, ONU 6. 789, 1809, TAM 53, ONU 6. Azul 4299, Centro Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. Centro Recife, 1251, alterna 13325, Azul 4299. O 19 pode prosseguir para 2, viu? Chané 6311, desça para 210, autorizado final LS, reposto estabilizado. ONU 1, 2000, reposto estabilizado, está comprado com a lista. Sim. Motor de Salvador, é o Papa Romeu Alfa, é foco está estabilizado no ILS, é 1 ou 0? Alfa Eco Fox, complete a aproximação final, torre 1-8, decimal 6. 1-8, decimal 6, Alfa Eco Fox, boa. Então eu vou no 9-2-3, tá pronto, no ponto 0-0. E 500, Nadael, Leda, Bidef. Na 62, 1-1, contato a data, 360, saída da El, Leda, Bridge. Na correção, da El, Leda, Bridge, contato radar, na 62, no outro. Sobe sem restrições, 360. Na 62, 1-1, confirme. Sobe para. Esse trem baixado, checado. Romeu Alfa Eco Fox, continua a aproximação, reporte passando externo. 7-4, and frequency approach 120, decimal 8. Pode reduzir mais se quiser, o trip 5306. 0 graus, 069, quem negar no 08. Romeu Alfa Eco Fox, sua intenção é pousar na 17, é isso? Intenção de pousar na 17 pela direita, se autorizado cancela da presente. Romeu Alfa Eco Fox, autorizado base pela direita, reporte na final da 17, plano cancelado aos 15. Reportarei na final da 17 o Alfa Eco Fox. Autorizado, informa que seguirá o Airbus 320, está à sua frente a 7 milhas. Ciente para 2 GPS, 353, sul no meio, mantendo 1709. TAM 3486, desça para o nível de voo 050. Para o 050, TAM 3486. Mas recuidado, TAM número 3 para a cota, mantenha uma escuta aguarda, por gentileza. Do Lofa Bravo 065, Serra Serra, Quebec do Lu, corredor Axé, melhor? Está autorizado para Serra Serra, Quebec do Lu 065, restrito mil pés até fora da barra. Sobre a cola da 17 no Axé, após decolagem direita, 5512 é o transponder, correção, 5012 é o transponder, 120 decimal 8 é a frequência do controle. Salvador, TAM 3486, solicita de via direita 085. TAM 3486, por quantas milhas manterá essa proa? aproximadamente umas 15 milhas. Gente, após o desvio, é só navegação na proa de impacto, 3486. Certo. Estabilizado, Nono. Problema 3, 1, 1, chame torre 1-8-6. 1-8-6. Autônomo 605? Estamos com 61 a bordo, Alterna Porto Alegre, 4 horas e 13 de autonomia. Prossiga pro 605. Confirme os seus dados, por gentileza. Tá com 38 a bordo, autonomia de 3 horas e 20 para Alterna Campinas. Gente, quando posso estar a 118.618 na altimetria. Sim, obrigado. Computa 3859, Vitor? Negativo. Para o táxi, 3859, 161 a bordo, 4 horas e 13 de autonomia, Alterna Porto Alegre. Eu trago o reporte para o ingresso, pistão do 7. Estou aguardando para prosseguir, 3859. Da outra vez da minha dúzia, na sua escuta, 3859. Só o fato que estou com a base vai estar chamando. Sente, mantemos escuta a guarda cópia. Cliente. Bruno 923, decolar 217, chama o controle 1208. Controle 1208, Bruno 923, obrigado, bom dia. 53-16, passadona agora chame torre 118, decimal 6. 86-353-16, bom dia. Bom dia, bom pouso. Valeu. Controle, bom dia, Bruno 923. Cona 926, bom dia, contato radar, sou para o 360, saída da EL, Leda Bridge. 360 da EL, Leda Bridge, 1923. 0355 de autonomia, alterna confirma. Gente, vai ser de passagem ao tráfego da companhia, que está através do gate 612 agora, e vai seguir a retaguarda do mesmo clamo número 4 no ponto de espera. E quando lá, torre 118.6, o altímetro marca 1018. Gente, vai seguir o tráfego da companhia, 118.6 no ponto de espera. Obrigado, 3604. 2304, aproximadamente mais 10 minutos para início do push, devido ao congestionamento no ponto de espera. Gente, 3304. Mano pouso ao 1303. 1303. Ei, decola. Então no 0 ou naquela outra, não, deixa eu dar uma olhada. O papá decola da auxiliar, vou pegar aqui. Junto, papá, então decola da 107, confere? Confere. Táxi do papai está autorizado para Jundiaí, 280 ao nível, decola da 107 na saída Arbor, Eletra, faz decolagem direita. 5557 no transponder, 120.8 é a frequência do controle. Seria, vamos lá o que eu botei, para Jundiaí, 280, decola da 107, Arbor, saída, transponder, curva direita, 5557 transponder. Elefa é a transição, Eco, Lima, Eco, Fox, Alfa. E a frequência do controle, 120.8. Elefa, transição, 1208. Está pronto para o táxi, 01PAB, passei o seu papai. Você vai taxiar até a saída do pátio 3, aguardando para acertar o cruzamento do pátio principal, ok? Ok. Quando no do pátio 3, aguarda. Passei o seu papai. Vestigo 3, 1-6, vento no 60 graus, 09 nós, quem negar no 08, livre pouso, pistão no 0. Baixar travado agora, livre pouso, 53, 1-6. Bom dia, Oxamé 63, 1-2, autorização recebida. Oxamé 63, 1-2, mantenha a escuta agora da cota, prepara pro Caracaju. Obrigado. 8, autorizado final, ele é suporte estabilizado. 2018, autorizado em sinal LS, reporta lá estabilizado, está 3486. Olá, senhor, para prosseguir a decisão. Olá, bom dia, você é 6319, livrando na Alfa, na Cisca. 1-0-0. 1-0-0, direto para o Lula. Salvador, trip 5221, pushback, acionamento. 5221, mantenha a minha escuta elevada para push, por gentileza, devido ao condicionamento no ponto de espera. Aguarda para o push 5221. Mike Eco Delta na escuta para cota. Romeu Kilo Serra Lima, chamei 7 Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 045, formando pela ordem de guarda, atualmente zero. Romeu Kilo Serra Lima, confirme? Papa Romeu Kilo Serra Lima está visual, Kilo Kilo está cancelada presente. E iniciar a descida. Checolar os 22, confirma o equipamento? Romeu Vitor 10. 18.6, até a próxima, Delta. Descida. Sente, Papa Romeu, que está em Lima, modificado aos 22. Decida critério. Lima. Papá, na saída do pátio 3. Choque, Vitor, Papá. Você encontra-se na saída do pátio 3. Vai contornar o pátio e prosseguir via Lima, Mike, Quebec. E na Quebec vai chamar a torre em 118.6. Altímetro marca agora 1018, ok? Opa, bravo no corredor, acerto. Você vai curvar agora à esquerda, contornar o pátio principal, finger meia dúzia, em direção ao 11, onde vai encontrar a Lima. E na Lima você prossegue Mike, Quebec, ok? Alô, 6319 na sua escuta. É, 319, ingressa via Juliette pro 612, já tenta entrar pro pequeno porte que sai do pátio 3. Eu tava observando aqui o King Air 7. O Serra Lima, copia o controle Salvador? Informação Lima, posição 2. Estou nível 360 Guarulhos, passo copo. 6729, mantenha a escuta aguardar para a cópia, por gentileza. Aguardo, 6729. Botão 3304, autorizado push no 04. Sente, autorizado push no 04, Sam 3304. Ô, solo trip 5306, por gentileza, a nossa informação que a gente tem aqui é posição 1, confere com você aí? Não, a informação que eu recebo, o senhor é no pátio 3. A instrução dada era que você ingressasse naquilo, a taxa que ficou lá atrás à esquerda. Você vai ingressar via Juliette, esquerda de novo, e ingressar no pátio, a posição é 04, no pátio 3. Ó, acabei de fazer nosso despacho aqui, eles estão com o corpo, eu tô falando que a gente tá na posição 1. Pois é, comandante, é que aqui eu recebo ordens, então eu vou checar junto ao COA, porque é uma coordenação entre o COA e a sua companhia, tá ok? Tá ok, então, obrigado, querido. 133, Salvador 5. Patrão Salvador, papava fase, nosso grau em cima, 1515, escuta. 1515, copiado. Gol 1923, chame centro Recife, frequência 1251, lanterna 136, 125. 1251, 133, 15, gol 1923. Tudo bom, 9605, decolagem. Salvador, o Web 6729. Sete, dois, nove, mantendo escuta aguarda, por favor. Agora, você não poderia só adiantar a saída? Claro, da Elleda Bridge. O 5316, mantenha a posição, por favor. Mantendo, 5316. Coordenação com a Infraero, a galera me informou que o seu finger é realmente 01, conforme combinado junto à sua empresa. Vai aguardar o táxi da TAM e prosseguir pro 01. Muito obrigado, vamos aguardar o TAM e deixe passar com o 01, 5316. Trip 5221, autorizado, push na remota 103. Pushback e acionamento, trip 5221. Solo, tem autorização do 6312? Tenho sim, está autorizado para Recife, nível 350. Sob a cola da 10, na saída Fuca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. O transponder que consta para mim é o 0466 e a frequência do controle 120 decimal 8. Ah, nós temos uma aeronave agora passando externo. Alô, 0, cruza à esquerda na Fuca Aracaju, 0466208. O 6392. 05, decola. Bono 605, contato radar, subo para o 360, seta da Euler da Bridge. 360, da Euler da Bridge, o Bono 605. Cotejamento correto, chama preposto no 10. Tulipo Zilão, contact ground, fica se última décima online. Base 21. Então 3486, autorizado pouso, pista 10, vento no 70 graus, 10 nós, que negando 0 noite. Teve pouso, pista 10, tá 3486. Pista pipó, direto. Yeah. Caso Alfa Bravo, sua para o 065, frequência livre para a coordenação. Oi, senhor, sua para o 065. Sua Alfa Bravo, autorizado 065. Ainda no corredor a 7, cara? Autorizado voar direto de China. Autorizado direto 065, Sua Alfa Bravo. Papatango Zulu Tango do Juliette, para o serviço de formação e alerta, chame Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Via Juliette à direita para o 01, pole position. Ok, então após o trip, correção após o TAN, a gente vai para a Juliette direita na posição 01, 3536. Acordado, autorizado, decolagem. Pista no 7, vento no 70 graus, 1 no 9, pode parar do solo. Salvador, trip 5221 para o táxi 62 a bordo, 3:40, alterna Salvador. Está o através do gate 62 e aguardo o gato, por gentileza. Através do 62 e aguardo a 5221. Direito, chame solo, 1219. Vida direito, 1219, tem 3486. Salvador, 6225, Xanar, pode voar, ruído. Xanar, 6225, aguarde programação. Decolagem pista 10, vento 180 graus, 119. Livre decolagem pista 10, tá 3859. Tá 3663 após a corrida, depois da mesma companhia, autorizada ali manter pista 10. Gente, após ali manter 3663. Papá Romeu, Fox, Vitor, papá autorizado, ingresso na pista 17 após ponto. 5221. Fala, Leotan 3486, um bom dia. Muito bom dia, 3486. Prossegue Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette. Tipo 5414, 18 miles to Mile 500 miles, report to Red 47. We'll call for the Century 5414. Dan 3304, meu tempo de espera da 10. Gente, 3304. Seu nível, decola da 10, saída da Euleta Bridge, onde intercepta o Zulu, no meio abrava até o Zulu Trigue. 50 no 5 no transponder, 120 decimal 8, é a frequência do controle. Pode confirmar o código transponder, por favor? 50 no 5. E o Web 6729 autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, da Euleta Bridge, intercepta o Zulu no 6. Delta, 15015, controle 208. Cadenciamento está em altíssima para o Pushman 02, quando totalmente pronto, 6729. Chamará Web 6729. Tá 3486. Vai ser passagem ao tráfego da Trip. E após ingresso via Juliette para posição 11. Gente, dando passagem à aeronave da Trip, após Juliette para 11, 3486. Vitor Papo, autorizado a decolagem, pistão no 7, vento no 7, 0 graus, 07 nós. Perna 125, decimal 45. 2685, antena 2545, 6225. Então 3663, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 70 graus, 08 nós. Livre decolagem, pistão no 0, está 3663. Costa, 1510 no corredor Caixa Prego. Então 3304, após a corrida da coisa na companhia, autorizada já manter pistão no 0. Ciente, após ali, mantenha o TAN 3304. 1605, Centro Recife, 126.0, Terra 136.25. 3354, no 1160, passeio secundário. Secundária 133925, gol 1605. 3625, secundária, sim. Descent. Trip 5514, send to flight level 060. Down to 060, trip 5414. Salvador, tem 3859. 3859, prossiga. Voando na proa 240, agora mais 80 milhas. 240 para 80 milhas, ciente. Controle Salvador, Papa Romeo, Fox Victor, Papa. Fox Victor, Papa. Papa Cadastro, quero 280, sai da árvore. 280 na árvore, Papa. Bom dia, mais uma vez. Controle Santa 3663, passa 2000. 3663, contato Radasso para o 3-0, PC da Dael. PC da Dael, atenção 300, Santo 3663. O Papa Tango, rei Alfa Charlie para a cópia. Alfa Charlie decola da 1-0 ou da 1-7? Decola 1-7. Parte 5, confere? Sim, ajuda na aeroespa, o da cópia. Sente, mantenha o escuta e aguarda para a cópia, por favor. Web 6729 para posicionamento da parte 2. 6729, autorizado, se tiver acionamento, chama ataque. Livre posicionamento, chama ataque, web 6729. Projeto sim, Dragão 982. Projeto no 60 grau 07. 3304, iniciando. Meu Vitor Fox, tá ciente da restrição no perfil da árvore?